operador, boa noite. 3520, centro da Fox, autorização Aracaju. 3520, autorizado. Centro Copa. Pronto, Copa 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, escola da pista 10, saída Puca, jama, após jama direto, controle 120-18, transponda 5004. Autorizado Aracaju, nível 190, decoda 90, Puca, jama, jama, após jama direto, controle 208, acena 5004. 4320, jama para Aracaju, acionar. Chamaremos. Noite, ano meia, dispara nível 050, chegar a Mari, proa de Itape. 050, Mari, direto de Itape, boa noite, ano meia. Sintaxi, Sintaxi. Sintaxi. Zero para o táxi, 126, 1h54, recife. 3520, reporte no ponto de espera pronto, I14 no ajuste. I14, reporte no ponto de espera pronto. Reportar no ponto de espera do 10 pronto, 3520. Paredão 10, pronto, 3520. 3520, autorizado a alinhar e decolar, 90 graus, Daniel. Aline, Paredão 10, 3520. Gol 18 no meio. 2 mil pés, reposta avisado, gol 18 no meio, ajuste no 0 no 4. 2014, reposta lento, estabilizado, gol 18 no meio. Controle Salvador, muito boa, até 3520, passa 1900. 3520, bom dia, uma bem, 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 3520.